Delta 3303, 107 a bordo, 107, Altena Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. Afirmativo 3603, confirme os dados, por gentileza. 107 a bordo, 107, Altena Galeão, 4 horas de autonomia. Autorizado o táxi via Juliette Alfa Golf no ponto de espera 118, decimal 30. Juliette Alfa Golf no ponto de espera 118, 3603. Obrigado e boa noite. Boa noite, TAM 3561, copia. Copia, 3561. 3561, autorizado Salvador Brasília, o nível de voo 360, pela rota Pêndulo 17, decola da pista 28, mantém a proa até o nível 030, após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 118-30, acione 5132. Estado Brasília, nível de voo 360, pela superior Zulu 17, saída é a Gole, transição é Val, decolada 28, manteve a proa até o 030, após curva esquerda, 109-35 é o controle, 118-3 é a torre e o transponder 5132. Correto, chame para acionamento 3561. Estamos prontos, senhor, por respeito acionamento. Autorizado, chame táxi 3561. Chamaremos táxi a 3561. Gol no meio do 3, cópia. Prossiga. O no meio do 3, autorizado Brasília, nível de voo 340, pela rota Pêndulo 17. Decolada 28, após a decolagem, curva a... Corrijo, após a decolagem, mantenha a proa até o nível 030. Após curva esquerda, saída Gole, Eval, o Fito. Controle Salvador em 119-35, torre 118-30, acione o código 5130. Autorizado 340 para Brasília, Pêndulo 17, decola da 28, mantém a proa até o 030, após esquerda, Gole, Eval, 15. Controle após 1935, transponder 4130 para o gol 1613, está no 2, pronto para pushback acionamento. Autorizado, reporte para o táxi 1613. Toma na táxi, gol no menos 3. Grand, good evening, Roma, Oscar, Juliet, 05, runway. Roger, Oscar, Juliet, 05. Taxi via Delta, taxiway, and cross Alpha and Kilo to apron number 3. You have to follow the marshal to park the aircraft. Roger, Delta Alpha crossing Alpha Kilo, November 03, standing Romeo Oscar Juliet 05. Grand Romeo Oscar Juliet 03, you're gonna exit by Charlie. No problem, taxi straight ahead and taxi by Charlie. Charlie Alpha to Apron 3. Roger, Charlie Alpha Romeo Oscar Juliet 05. Na posição, TAM 3197. 3197, aguarde de pista livre. Prossiga. CB06, livre acionamento, chame pronto. Take your second right and then left to Apron 3. Take second right for Apron 3, Rom, schedule 05. Correct. Nível de decolagem, TAM 3197. Taxi Papa 3561, está com 29 a bordo, 4 horas e 23, alternada com 20. Confirme o POB 3561. 29 a bordo, 29. 29, autorizado táxi via Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera da 28, 118-30, 3561. Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera da 18-183, boa. Mais 197, decolas 24, controle de Salvador, 119, decimal 35, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, bom trabalho. Está 3197. Para o táxi do Gol no 613, 4 horas autonomia alterna, com fim 76 bordo. São horas com fins, confirme, PAB. 76. Autorizado via Índia, Alfa até o ponto de espera da 28, a torre 118-3, ajusta no 0, no 2, gol no 6, no 3. Via Índia, Alfa para o ponto de espera da 28, chegando lá 18-3, gol no 6, ou no 3, 118-3, boa noite. 2-2-3-1, está torre, Salvador, passaria 2-2-3-1. Passaria 2231, livre pouso, vento 230 graus, 049. Livre pouso, 2231. Pelo nosso que é 85, senhor. Gente, eu tô. Tá confirmado agora Guarulhos? Confirma o nível? Pela nossa navegação é 400. Eu vou de corpo. Na sua escuta. Você teria saída prevista, por favor? Saída Gole. Gole, obrigado. Salos 26, Saluma 219, livrando a direita, boa noite. 1219, pode livrar a esquerda, Felipe? Alternativa esquerda. Freada. Fala, Salvador, boa noite. Passaria 223, Ana. Fala, Salvador, boa noite. Passaria 223, Ana. 2231, após passagem do tráfego da Gol, tá livre seu ingresso na Alfa, Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12, passaria 223, Ana. Aproximação, guardando pistola 28 livre. São 3603, livre decolagem, vento 230 graus, 049. Livre decolagem 28, 3603. Torre Salvador, boa noite, são 3662. São 3662, mantém aproximação, aguarde pistola no 0 livre. Aguardando liberação da pista, confirmando 28. Afirmativo da 28. 62. Caçador 06, pronto para decolagem? Caçador 06, confirmando qual setor será o voo? Guardião, o caçador 06, aguarde para decolagem. São 3603, decola 29, controle Salvador 119, decimal 35 da noite. 1935, tá mais. São 3662, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 049. Livre pouso na pista 28, são 3662. Salvador, boa noite, 3561 da TAM, ponto de espera da 28, pronto. São 3561, não mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3561. Torre, Ocean 6310, final, baixa lá. Ocean 6310, número 2 para pouso, mantém aproximação, guarda pista 28 livre. 22 agora, hein? Caçador 06, reporte fora do solo, vento 210 graus, 04 nós. Boa noite, Team Copia. Autorizado Guarulhos, 400, Aperuísque 50, decola da pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, direto Ibis, 119, decimal 35, 5141, transponder. Autorizou nível 400 São Paulo pela Upper Whisky 50. Decola da pista 28, esquerda, pós subida, Gole, Eval, Eval, Eudes, 11935, controle saída, 5141, transponder para o gol 1885. Corretinho, pronto. Gente, chamarei. Por gentileza, apenas confirmando, a Taxway Golf está liberada? A Golf? É. Afirmativo, ingresso na cabeceira 28 via Golf. Ah, ok, obrigado. Vento 210 graus, 04 nós, livre decolagem, caçador 06. Paulo, Salvador, boa noite, São 3662, livrou na Delta, na sua escuta. São 3662, prossegue via Alfa, Índia, portão 02. Alfa, Índia, até o 2, 3662. Alinhar e manter na 28? 3561, autorizado alinhar e manter. 3561, ali mantém. Fora do solo, caçador 06. Caçador 06, decola aos 33, controle Salvador 119, decimal 35. 71935, caçador 06. Torre, o caçador 06. Prossiga. Solicita manter a escuta do controle pela proximidade do aeródromo. Afasta até quantas milhas o caçador 06? Mantenha o setor sul, mas próximo ao aeroporto para acompanhar o comboio que vai sair do aeroporto. Sim, Silêncio, então mantém a nossa escuta, caçador 06. 06. Caçador 6310, salvo 34, salvo 1219, boa noite. Buenas. Solo, Oxa 63L, Librona Delta. Confirma. Oxa 6310, Librona Delta. Prossegue Alfa Índia, portão 016310. Alfa Índia 01. Mike 561 no livre decolagem, vento 220 graus 04 nós. Chegou agora próximo à cabeceira 35, aproximadamente uma milha, mantendo 500 pés. Então 3561 no livre decolagem, vento 220 graus 04 nós. Tendência 3561 iniciando na 28. Salvador, boa, passarei do 2230. Passarei 2230 ou 2231, confirma. 2230, 240, Guadalupe Leza Canarreira. 240, Guadalupe. Guadalupe, 2230. Então 3561, decola aos 36, controle 1-19-35, uma boa noite. 935, boa noite. E Salvador, muito boa noite, então 34. 55, passando Serra Vitor 364, passa travado visual com a 28. Então, 3455, livre pouso, vento 210 graus, 04 nós. E o pouso 28 é 3455. Salvador, boa noite, Guardião 06. Guardião 06, mantenha a linha do litoral, reporte em Itapuã e visual com tráfego caçador 06. Helicóptero mantendo 500 pés agora, próxima cabeceira 35. Estou visual com tráfego. Afirmativo, próxima cabeceira 35, mantendo parado. Afirmativo, Guardião 06, mantenha ingresso inicialmente na perna do vento da 28, aguardando para o cruzamento. Temos dois tráfegos na sequência para pouso na 28. Se a torre autorizar, tem condições de aproximar para a cabeceira 35, mantendo a separação com o tráfego e seguir a baixa altura. Gente, então, Guardião 06, livre aproximação para 35, vento 210 graus, 04 nós, mantendo a separação com o tráfego. É. O caçador 06, confirme esse visual com o guardião 06, que vai realizar a aproximação para a cabeceira 35. Visual com o mesmo, caçador 06. Sim. Ô, solo, gol 1885, puxa acionamento, gente, emenda. Tá bom, pra sobra, 23, vai lá. O gol 885 tá livre, seu puxa, chame táxi. Entendeu, livre, puxa, chame táxi, 1885. Passarindo 2231, autorizado Barreiras, nível 240, via Whisky 42 até Lapa, após Lapa direto, decolagem pista 28, curva direita, saída Momo, transição VATAP, controle 1, 19.35 e aciona 5560. Zero via Whisky 42 até Lapa, após Lapa DCT. Decola da 28 com curva direita, Momo VATAP 119.35 ao controle 5560, transfer passa de 2238. 06, livre pouso, vento 200 graus, 049. Autorizado, táxi? Afirmativo, táxi baixa altura. Meia. Torre Salvador, muito boa noite. Titan 3858, final baixo travado, acabou a vista. Titan 3858, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 049. Livre pouso na 02. Então, 06, solo, 41, reporte pista 35 livre. Já livrou, tá, tá com você. Gente, guardião 06, uma boa noite. Boa noite. Ativo, gol no 103, ali mantém na 28. Ali mantém 28, gol no 103. No 3 ainda tem a restrição de manter a proa até o 30, ou pode efetuar a subida? Negativo, a intenção de manter a proa até o 30 é livrar o corredor visual, mantém a proa até o 30. Positivo, mantém o 30, depois consegue no perfil da subida agora. 4 horas e 20 de autonomia, o Fernando Galhão. 3858, salão 43, salão 219, boa noite. 19, boa. No ponto de parada 28, vai chamar a torre 183, 1013, eu ajuste agora. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera, chama a torre, até lá na circuita com 1013. Salvo Salvador, boa noite, tá 3858, levanta na Alfa. 3858, ingresse quilo para o pátio 3 e após pátio 1, posição 612, 3858. Quilo, pátio 3, 612, TAM 3858. O TAM 3455 vai aguardar o tráfego da Gol que está prosseguindo via Juliette, Alfa. Após o tráfego, ingressa para o pátio 1, posição 8. Mas após o gol, pátio 1, posição 8, TAM 3455. O Gol 85 informa que após decolagem deverá manter pro até 030 antes de iniciar a curva direita na esquerda, corrige na saída gole. Ok, após a decolagem, mantém a proa até cruzar o 030 antes de iniciar a curva esquerda, o Gol 1885. Número 3, decola os 45, controle 119, decimal 35, uma boa noite. 1935, obrigado, igualmente. Estacionamento passando 2, 3 horas. Dois, 3, 1, livre, puxa, me táxi. Semana para o táxi, 2, 3 horas.